Eu jurei quando eu voltar, ninguém mais vai entrar. Para sempre eu vou esperar por ti. Para de olhar para mim, deixa-me ser alguém. Tão cedo não faz ver ninguém. Ao ver meu quarto aberto, alguém pensou. Sei que não há ninguém igual. Para sempre eu vou esperar por ti. Para de olhar para mim, deixa-me ser alguém. Se tu não vais ver. Agora o ódio quer entrar. Fui morar para a paixão, pois eu sei que não há melhor lugar. Para de olhar para mim, deixa-me ser alguém. Tão cedo não. Entendes? Não vale a pena, mesmo que tu tentes. Não posso mais esperar que mudes. Sês tu quem não quer mudar. Acabou, tu não atinges. Estás noutro mundo, ou será que finges? Eu já saltei, eu tô noutra. Não vale a pena esperar. Tanto tempo investido em ti. Tenho tempo, até gostei de ti, mas foste um contratempo. Sinceramente, por que insistes? Não dissemos que acabou. Tanto tempo investido em ti, para agora acabar assim. Para mim, tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes. Coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que eu nunca fui.